99, controle Salvador, sem identificação. Este mantendo no 050, ajuste no 017. Chegada, volume de 1, dívida de gestão de velocidade em carga. Depois de SAP, voo Sierra Vida 366, voo no 090. Estabilizou, 6310, uma transição. 7310, completa aproximação, torre 1-1-9-3-1-9-5. 6310, boa noite. Boa. Salvador, Xanera 6310, boa noite. Estabilizado no X-Ray, 0-0. Xanera 6310, boa noite. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Ajuste na 017, teto estimado de 800 pés. Pista molhada. Vai reportar no 017, 63 ou no 0. Número 0, seu controle de Salvador, através de Coral, mantenha 090. Foi Gomete, para interceptar a chegada Gomete 1, reporte para você. dar sinal do 09, Daniel. Complete aproximação, 2118, decimal 95. 18935, obrigado. Estou 1096, estabilizado sinal GPS, está 10. 1096, boa noite, continua a aproximação, reporte visual, som pista molhada, teto estimado de 600 pés, ajuste na 017. Muito boa noite, 1097, 600 pés, pista molhada, informar a com 1400 do 1096. 1096, autorizado pouso, pistão na 0, vento 160, grau 069. Sempre pouso, voo 1096. 120. Sim. Está passando seu através. Sabia informar se foi autorizado após código a Natal? Qual é o nome no momento, Rondador? Azul 4405 autorizada. Alinhar e decolar, sustão 1-0. Vento 140 graus, 07 nós. Alinha 405, atente a fogo, final do jogo. Azul 4405, atente a fogo, final da 28. Azul 405, copiou? Azul 3197, boa noite, manda um pouco de espera. O chat autorizado, aliar e manter pista 1-0. Autorizado, aliar e manter pista 1-0, tá 3197. Azul 4405, decola os 23, chame o controle 120, decimal 8, vamos ver. 08, fica no ar, gente. azul 4405. Os 4405, contato radar, voo nível 320 via Tango 1. 320 via azul 4405. 405, chame Centro Recife, 1-28-35, termo 25-1. Este é o controle Salvador. A sua identificação está sob o contato radar 72 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantém o 180, reporte para a descida do Rio Ponte. Acionou o investigador, reparando a descida do 275. Autorizou no 97, chame Centro Recife, 1-28-35, alterna 1-25-1. 1-2-2-3-5, alterna 1-2-5-1, obrigado, 3-1-9-7. Como recebe? Agora 5-4-0-0, pronto. Puxando M310, autorizado. Alinhar e decola pistão no zero. Vento no 2, 0 grau, 0 menos. Alinhar e decola pistão no zero, 6-3-0. 1310, decolada 35, chama o controle, 120, décima 8, mandou. 1208, 163, 01. Controle de Salvador, boa tarde, boa noite, canal 6310. Canal 310, contato Radar, 350, direto do Jambo. 350, direto do Jambo, 6310. Dois anos, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. 29, sempre agradecido. Uber 795, Uber de Pelo, pista para 4010, Kennedy no 018. Pelo 4010018. Chama centro Recife, 126, decimal 85 alterne, 125, decimal 45. 126, alterne, 45. Salvador 038, contato 10, 1 mais de 1. 35, autorizado. Alinhado com a pistola 0, vento 1, 1, 0 graus, 079. Alinhado com a pistola 0, 3, 8, 9. E 795 após pelo, pista para 2000 pés, autorizado final e LSX Way, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Pelo 2000, para localizar no localizador 2795. A 3835, decolado 246, controle 120, decimal 80. 2080, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, hotel 3805, melhor. Oi, 3805, boa noite. Contato radar Sudovia, saída Salvo 1 para o nível 340. Sudovia, Salvo 1, 340.